Foi bom pra mim, quem me conhece sabe, não vou desistir. Melhor viver a vida, lutar pra tentar ser feliz. Vou prosseguir, daqui eu não vou fugir, trair. Deixa pra trás quem sempre foi por mim, é periferia. Família minha, grande maioria, povão injustiçado pela minoria. Quem desacredita, não bota fé que Deus fará justiça. A verdadeira, diferente e a legítima. Satisfação foi morar, viver, compartilhar. Ser pilantragem, com gente digna, sempre a te respeitar. Comunidade pobre, sofredora, lutando, correndo atrás, provando que tem força pra reivindicar. Mostrar que pode se filtrar e defender com raça o nosso humilde lar. Passo os tempos maus e eu aqui de pé consegui. Passei dos 20 como muitos caras, eu também sofri. Sou guerreiro, lutei e luto contra o preconceito. Ninguém é mais que ninguém, enfim, todos querem respeito. Saúde, um bom emprego, família, grana, felicidade o tempo inteiro. Será exagero? Não, de fato acho direito. Mas me resta o apoio, o amor entre nós mesmo. Nesse mundo enfermo e sem sossego, que bom vão cedo, melhor que bom pra mim foi ter chegado até aqui. Lembranças invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não sai do pensamento. Pensamentos invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não cai no esquecimento. Lembranças invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não sai do pensamento. Pensamentos invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não cai no esquecimento. Foi bom pra mim ter chegado até aqui. Parei pra refletir o que vivi e aprendi. Satisfação é sim, tá com a família do meu lado. Ver meu coroa aliviado, os quatro filhos criados. Longe do caminho errado, esforço recompensado. Não falhei, tô ligado quando lembro do passado. Desespero num barraco sem nenhum trocado. Mas isso foi superado, fui driblando os obstáculos. Fazendo meu papel, sem precisar ser réu. Dificuldade não acaba mais aí que nada. Convivência na favela me fez compreender que o lado bom da vida passa sem a gente ver ou perceber. Que estar vivo é a vitória. A cada dia, a cada hora, vivo uma parte da minha história. E quando vem na memória, lembranças do passado, de vários chegados que trilharam um caminho errado. Não por acaso, agora estão do outro lado. Graças a Deus não me rendi, foi bom pra mim, tô aqui. Na estrada da vida tem uma reta a seguir. Não vou desistir pelos que foram por mim. Mas se é pra ser assim, na fé vou prosseguir. Enquanto choro, o outro ri. Final triste por aqui, já vi. Mas vou lutar pra ser feliz. Desde cedo eu aprendi que todo preto é suspeito. Tudo na vida tem um preço. Mas Deus é justo, eu agradeço. Não sei se eu mereço me levantar. Se cair, não parar, prosseguir. Tirar a lição do que vivi. Isso sim, foi bom pra mim. Lembranças invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não sai do pensamento. Pensamentos invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não cai no esquecimento. Lembranças invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não sai do pensamento. Pensamentos invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não cai no esquecimento. Foi bom pra mim, muitas coisas vivi e aprendi. No vai e vem da vida, o que ganhei e perdi. Nascido na terra da garoa, apenas um negrinho. Filho de dois imigrantes nordestinos. Lembranças eu guardo do meu passado em São Paulo, onde nasci e cresci. Como o tempo passa rápido, a luta dos meus pais pra conquistar nosso palácio. Palácio, pra não dizer ao contrário. Condomínio, vagem grande, um lugar no meio do mato. Vários atrasos, estrada era de barro. Na favela sempre tem seu lado bom e eu gostava. Suave, brincava de montão com a molecada. Até tarde da noite sem nenhuma preocupação. De repente a quebra subiu de produção. Infelizmente nada é pra sempre. Vários chegados no caminho errado entraram e se afundaram. Foi bom pra mim ter conhecido o rap, foi uma febre. Colocava o som na esquina pra escutar espaço rap. De tanto escutar, as ideias iam surgindo. Coloquei na cabeça um objetivo de mandar a rima. A correria sabia que era embaçado. Só assim fiquei longe do caminho errado. Foi bom pra mim ter ao meu lado dois guerreiros. Meu pai e minha mãe, meus dois tesouros verdadeiros. Recife, Casa Amarela, hoje aqui o meu bairro. Vou viver no presente sem esquecer do passado. Várias lições, firme e forte sobrevivi. Hoje tenho certeza que tudo isso foi bom pra mim. Lembranças invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não sai do pensamento. Pensamentos invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não cai no esquecimento. Lembranças invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não sai do pensamento. Pensamentos invadem e voam como vento. Saudades de um tempo que não cai no esquecimento. Lembranças invadem e voam como vento.